Portal do Arrocha. A geladeira está vazia, o carro está sem gasolina. Perdi o emprego da minha vida e você aqui comigo, segurando a barra. Ah, ah, ah, ah. Pessoas passaram, mesmo que a gente tomaram caminhos muito diferentes. Olha aí, eu e você, nós dois. É só uma crise, logo melhora. Você me abraça e diz, não importa. Eu lembrei das promessas no altar e juro. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quando sobrou, a gente estava bem. Mas quando faltou, a gente se doou como ninguém. A gente era feliz, mas quando faltou, a gente se doou como nunca vi. Nós dois lutamos pelo nosso amor, nós dois lutamos pelo nosso amor. Quando nada sobrou, só restou o amor. Mesmo que a gente tomaram caminhos muito diferentes. Olha aí, eu e você, nós dois. É só uma crise, logo melhora. Você me abraça e diz, não importa. Eu lembrei das promessas no altar que juro. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quando sobrou, a gente estava bem. Mas quando faltou, a gente se doou como ninguém. Quando sobrou, a gente era feliz. Mas quando faltou, a gente se doou como nunca vi. Nós dois lutamos pelo nosso amor, nós dois lutamos pelo nosso amor. Quando nada sobrou, só restou o amor. Só restou o amor.